aqui neste lugar. Eu sinto a glória do Senhor descendo sobre o altar. Eu vejo labaredas sobre a congregação. O céu está se abrindo agora, está chovendo unção. Eu olho o santo lá do trono, eu quero receber. E na presença do Altíssimo vou me render. Hoje o meu vaso de alabastro eu quero quebrar. Diante dele o nardo puro eu vou derramar. Vou me derramar. Um terremoto santo eu já começo a sentir. Rompendo as portas, os ferrolhos não vão resistir. Pois como Paulo e Silas adoraram na prisão, essa igreja hoje se rende em adoração. Não há cadeias que resistam à glória de Deus. Não há inferno que impeça o seu trabalhar. Quando o louvor ungido chega ao trono do Senhor, ele derrama a sua glória em meio ao louvor. Eu sinto seu poder enchendo este lugar. Eu vejo línguas repartidas que acabam de chegar. Eu posso até ouvir a voz de Deus bradando com poder. Eu creio pela fé que um milagre vai acontecer. Os querubins estão descendo agora sobre este lugar, purificando nossos lábios com as brasas do altar. Como Isaías, a visão do trono hoje eu quero ver. Eis-me aqui, Senhor, derrama sobre mim o teu poder. Olho o som do lado do trono, eu quero receber. E na presença do Altíssimo vou me render. Hoje o meu vaso de alabastro eu quero quebrar. Diante dele o nardo puro eu vou derramar. Vou me derramar. Um terremoto santo eu já começo a sentir. Rompendo as portas, os ferrolhos não vão resistir. Pois como Paulo e Silas adoraram na prisão, essa igreja hoje se rende em adoração. Não há cadeias que resistam à glória de Deus. Não há inferno que impeça o seu trabalhar. Quando o louvor ungido chega ao trono do Senhor, ele derrama a sua glória em meio ao louvor. Eu sinto seu poder enchendo este lugar. Eu vejo partidas que acabam de chegar. Eu posso até ouvir a voz de Deus tratando com poder. Eu creio pela fé que um milagre vai acontecer. Os querubins estão descendo agora sobre este lugar, purificando nossos lábios com as brasas do altar. Com Isaías, a visão do trono hoje eu quero ver. Eis-me aqui, Senhor, derrama sobre mim o teu poder. Eu posso até ouvir a voz de Deus tratando com poder. Eu creio pela fé que um milagre vai acontecer. Se estão descendo agora sobre este lugar, purificando nossos lábios com as brasas do altar. Como Isaías, a visão do trono hoje eu quero ver. Eis-me aqui, Senhor, derrama sobre mim o teu poder. O teu poder.